fechei nessa porra, fadado, amargura e chão. No silêncio eu fiz treva, conceito e visão. Demorei pra conseguir entender que inimigo era em vão. Vi cada vez mais claro que era só sensação. Tive só, mesmo que fosse só o segredo. Vi os amigos partirem mais cedo assim. Sei que eu já tive medo sim. Juntei caco e de mago e de fraco no apego é fim. Vi minha mente vagar na estação. Tempo bom pra mim, ilusão pra mim. Olha bem pra mim, fez lembrar do Binho. Nas monções de abril vi que os muros cederam sozinhos. Meus pés não atrasaram a matilha, no frio eu vim. Já entendi campinho, labirinto enfim. Criei meus caminhos, vaguei só nos pesares. Derrotei moinhos e hoje eu sei das vezes que eu quis parar. Quando eu quase caí, levantei. Só que hoje eu sei dos tempos que eu me perdi e que em poucos momentos me achei, irmão. Hoje eu sei dos dias que eu não dormi e não quer dizer que eu não sonhei. Mas hoje eu sei pessoas que é bom lembrar e das fases na vida que eu já passei. Tentei reviver, renegar pra esquecer. Vi minha fé cansar, vi o Mateus crescer. Minha voz refletir, minha mão registrar. Vi meu som renascer, nego é de arrepiar. Eles vão me aplaudir, depois me admirar. Vão querer ser por mim isso se eu não errar. Sei que eles vão saber, vermes à espreita no crowd. Sou eu, travado, reflexo de Stephen Hawking. Eu me sinto culpado, isso é fato. Eu parti e tenho evitado o passado. Eu sofri e o mar se incumbiu do meu barco. Eu não sei mentir, também não tenho tentado. Eu pensei, a vida é pros fracos, me deixa só. A esperança é o legado e que seja só. Minha vitória é meu fardo e que eu esteja só. Meu caminho é guardado, ele é um mês de só. Hoje eu sei das vezes que eu quis parar. Quando eu quase caí, levantei. Só que hoje eu sei dos tempos que eu me perdi e que em poucos momentos me achei, irmão. Hoje eu sei dos dias que eu não dormi e não quer dizer que eu não sonhei. Mas hoje eu sei pessoas que é bom lembrar e das fases na vida que eu já passei.